Preso eu me sinto, sob um peso esmagador. É Jesus o amigo que eu quero ter. A sangrenta cruz me aponta pra me paz interior. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim. Ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor a si. É Jesus o amigo que eu quero ter. Quando bebo amargo cálice, trilho a senda da aflição. É Jesus o amigo que eu quero ter. O seu livro me consola e me traz inspiração. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim. Ultrapassa tudo quanto se disser.